Gente, hoje à noite nós vamos dar continuação ou continuidade rapidamente à série de mensagens que nós falamos sobre os 5 passos fáceis para arruinar a sua vida. Domingo passado eu falei sobre como cometer adultério e eu tive que explicar que eu estava sendo sarcástico. Né? Nessa igreja a gente não ensina as pessoas a cometerem adultério, mas hoje eu gostaria de começar uma pergunta. Eu vou falar sobre como você pode esfriar a sua fé. Vocês já pegaram os bolsos quando entraram aqui? Pegaram? Não é brincadeira, não. É sério, né? Como esfriar a sua fé? Como perder sua paixão, o seu relacionamento com Deus? E deixa eu começar fazendo uma pergunta. A pergunta que eu vou começar fazendo é a seguinte: quantos de vocês poderiam dizer sinceramente que já houve uma ocasião em sua vida em que você esteve mais próximo de Deus do que está agora? Pensa um minuto. Já houve alguma ocasião na sua vida onde você poderia dizer: eu estava mais próximo de Deus do que estou agora? E a pergunta que segue essa pergunta é: o que foi que aconteceu? Por que a sua fé está mais fria agora? E quando eu penso em maneiras de esfriar a fé, quando eu penso em maneiras de perder o relacionamento com Deus, eu sou levado para uma história da Bíblia em que nós encontramos ali os ingredientes necessários para uma pessoa perder o seu relacionamento com Deus. Foi como tudo começou. Gente, em nenhum momento o homem fisicamente experimentou uma proximidade tão grande de Deus quanto na criação. O homem acabou de ser criado, sem pecado, sem nada, no paraíso, com Deus, no jardim do Éden, desfrutando um relacionamento face a face com Deus. E o que foi que aconteceu? Então, é ali que nós vamos encontrar hoje esses passos. Na verdade, 5 passos, existem muito mais passos, mas eu quero dar só 5 passos que você pode dar para esfriar a sua fé em Deus, se você deseja fazer isso. Eu acredito que ninguém deseja, mas vamos lá, no seu esboço, o primeiro passo é o seguinte: negligencie o seu relacionamento com Deus. Negligencie o seu relacionamento com Deus. O que significa negligenciar? Significa não prestar mais atenção, significa você não investir. Em Gênesis capítulo 2 e 3, nós vamos encontrar então essa história. Veja só, Gênesis capítulo 2, versículo 15, 17, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente. Circule essa palavra, livremente. Livremente, total liberdade. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Não há limites. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você vai morrer. Então, pensa na seguinte realidade: nesse relacionamento com Deus só havia uma proibição. Uma. Deus disse assim: aqui está o limite da minha soberania. Desse ponto aqui, eu reservei para mim essa árvore. Eu não quero que você toque nela. Você pode fazer o que você quiser. Você tem liberdade para viver da maneira como você quiser, explorar a área que você quiser, mas aqui, essa área está demarcada e representa a minha soberania. O homem poderia desenvolver um relacionamento com Deus maravilhoso, porque estava ali na companhia com Deus. Bom, você sabe como é que aconteceu a história. O homem simplesmente desobedeceu a Deus. Como eu falo homem, estou falando do homem e sua mulher, né? Desobedeceu a Deus. Agora, o que me deixa curioso é que a Bíblia registra que tão logo eles desobedeceram a Deus, aconteceu algo. Diz o versículo 8 do capítulo 3: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor. Ok, você já percebeu que há determinadas pessoas que você sabe quando elas chegam em casa, ou você sabe quando elas estão andando, porque elas andam de uma maneira característica? Tem gente que anda arrastando o pé, então você sabe, alguém está arrastando o pé, você fala: ah, fulano está chegando. Eles eram capazes de identificar que Deus estava se aproximando. Por quê? porque eles conheciam Deus. Não foi um evento isolado. Isso já vinha acontecendo há muito tempo. Então, havia um relacionamento inicial, mas esse relacionamento foi totalmente negligenciado, porque eles desobedeceram a Deus. Bom, no nosso dia a dia com Deus, como é que a gente negligencia o relacionamento com Deus? Primeira coisa, característica que uma pessoa faz quando negligencia o seu relacionamento com Deus, é começar a deixar de vir à igreja. É o primeiro sinal, pelo menos visível. Quando a pessoa deixa de adorar a Deus em comunidade, deixa de estar junto com a família, é um sintoma de que está havendo uma negligência. É o sintoma de que você não sente mais falta. Não é questão, gente, de você, eu não sinto falta das pessoas, não. É você ter o elemento da adoração em conjunto, sabe por quê? No céu é assim que você vai adorar a Deus, com milhões, bilhões de seres diante do trono de Deus. Você não vai estar sozinho no céu. Então, se você não experimenta isso aqui na terra com a igreja, tem alguma coisa errada. Uma outra coisa que acontece é que você começa a perder o interesse pela leitura da palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia simplesmente passa a ser mais um livro na sua biblioteca. Qual foi a última vez que você abriu esse livro? Qual foi a última vez que você disse, eu quero que Deus fale comigo? Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, então eu quero que Deus fale comigo. E mais uma coisa que acontece é quando você começa a perder o interesse de orar. Ou seja, você não tem assunto para conversar com Deus. Talvez você faça uma oração rápida de manhã, na hora que levanta, dizendo, Senhor, obrigado pela noite que o Senhor me deu e eu te peço que o Senhor me abençoe esse dia. Ou talvez na hora de tomar o café, Senhor, muito obrigado por esse cafezinho gostosinho, né? Obrigado pelo pão com manteiga, e talvez na hora de almoçar, mas você perdeu aquela relação, aquela comunhão com Deus, aquele momento de oração que você tem com Deus, você perdeu. Então isso faz parte dessa negligência. A Bíblia diz no Salmo 63, verso 1, assim, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Circula essa expressão, intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. É uma figura que o Francisco usou aqui no início da palavra dele, daquela pessoa que está com sede, a pessoa que está ansiosa. Existe essa sede dentro de você. Existe, todo ser humano tem essa sede, mas pode ser negligenciada. É uma sede que pode ser distraída. Às vezes você está com muita sede, mas você acaba se distraindo e acaba não tomando água. Aliás, é uma coisa curiosa que a gente não bebe a quantidade de água que deveria beber por dia. Ok? Isso é fato. Tá? Existem exceções. Alguns tomam a quantidade de água que deveriam, mas geralmente as pessoas não tomam. Então, nós perdemos esse anseio. Espiritualmente falando, perdemos esse anseio, essa sede de Deus. Então, quer esfriar a sua fé? Primeiro, negligencie o seu relacionamento. A mesma coisa acontece, a gente viu domingo passado, no casamento. Né? O adultério não acontece da noite para o dia. Ninguém fala assim, amanhã eu vou adulterar. Não. O adultério acontece com uma progressão. E uma das coisas que acontece no início é a negligência no relacionamento conjugal. Se você não cuida, se você não dedica atenção, aquilo não vai para frente. É natural. E a mesma coisa acontece no seu relacionamento com Deus. Número 2. Duvide do que Deus diz em sua palavra. Você pode até ter a Bíblia, mas você começa a colocar dúvidas. Será que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Será que a Bíblia realmente é Deus falando comigo? Mas a Bíblia foi escrita por homens. Como é que Deus poderia usar homens? Deus poderia talvez até mandar anjos escreverem, ou Deus poderia mandar do céu. Gente, ainda que Deus mandasse do céu, as pessoas não acreditam. Por exemplo, os 10 mandamentos foram escritos por Deus em tábuas de pedra. E as pessoas obedecem? Não. Não. Não faz diferença. Quando alguém disser para você, mas a Bíblia foi escrita por homens, você fala, ainda bem. Né? E a pessoa, se fosse escrita por cachorro, gato, né? Seria um problema sério. Tinha que ser escrita por alguém. E foi escrita por homens. Então, quando eu começo a duvidar da palavra de Deus, o meu relacionamento com ele começa a se deteriorar. Satanás, a primeira estratégia que Satanás teve foi colocar dúvida no coração do homem ao apresentar o que Deus disse de uma maneira distorcida. Olha só o que diz o versículo 1 do capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Observem que aquela liberdade total, Satanás agora está dizendo assim, não, Deus não deu liberdade nenhuma para vocês, não é isso? Ou seja, ele inverteu o que Deus disse. E ele começou a colocar dúvidas no coração do homem e da mulher. E no versículo 4, a serpente então coloca como se fosse o último prego no caixão, né? Aquele último preguinho para fechar o caixão. Ele diz assim, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Por quê? Porque a mulher disse, não foi isso que Deus disse, não. Deus falou que nós podemos comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos comer, porque se a gente comer, a gente vai morrer. E aí então Satanás veio com essa mentira, certamente você não vai morrer se você comer. Foi colocada a semente de dúvida dentro do coração. Sabe, gente, quando a gente começa a duvidar das coisas que Deus promete na sua palavra, é a hora que a gente começa a achar que, embora Deus diga assim, faça a prova de mim, quando Deus fala sobre o dízimo, a gente começa a achar assim, olha, Deus não estava levando muito a sério isso, porque eu tenho certeza que se eu começar a ser fiel a entregar o dízimo do Senhor, vai me fazer falta, eu não vou ter dinheiro para pagar aluguel, eu não vou ter dinheiro para pagar a prestação da casa, ou não vou ter dinheiro para pagar o carro, não vou ter dinheiro para comer, então você prefere duvidar do que Deus diz na palavra dele e viver em desobediência. E depois pergunta-se, por que a minha fé é tão insignificante? Porque você duvida do que Deus fala na palavra dele. Foi assim que aconteceu. Mais um passo, terceiro passo. Questione o amor de Deus por você. Questione o amor de Deus por você. Veja só o que Satanás disse para o homem e sua mulher no capítulo 3, versículo 5. Ele disse assim, Deus sabe, vocês não sabem, mas Deus sabe, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, saberão ou serão conhecedores do bem e do mal. Quando Satanás disse, Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os seus olhos se abrirão, em outras palavras, Satanás estava dizendo, Deus está escondendo algo de vocês. Chegue para um marido e diga assim, olha, eu acho que a sua esposa não lhe ama muito não, sabe por quê? Ela tem um segredo que ela nunca contou para você. Sabe, ela tem uma coisa que ela nunca falou para você. Ou vire para a esposa e diga, seu marido fala que ama você? Pois é, mas ele tem um passado que ele nunca contou para você. Será que ela vai continuar crendo no amor dele? Não, ela vai ficar na dúvida. Aqui houve um momento em que a dúvida foi instalada no coração do ser humano e começaram a questionar, ou seja, será que Deus realmente nos ama? Porque ele escondeu algo da gente. Deus não quer que a gente tenha esse conhecimento. Gente, ter o conhecimento do bem e do mal, no contexto aqui, significa experimentar o certo e o errado. Se o homem, é claro, nós estamos conjecturando, né, porque Deus sabia como ia pecar desde o início, mas se o homem continuasse vivendo nos caminhos de Deus, o homem saberia o que era certo e o que era errado. Porque Deus diria, Deus mostraria para eles, Deus revelaria, a revelação de Deus é progressiva. Deus nunca revela tudo no início. Né? Jesus veio milhares e milhares de anos depois, porque a revelação de Deus é progressiva. Eu fico, às vezes, muito chateado quando alguém começa a aproximar de um de vocês e fala assim, o pastor Billy ensina sobre isso na igreja lá? Aí você pensa assim, não, eu nunca vi o pastor Billy falar sobre esse assunto, então o pastor Billy não está ensinando o conselho de Deus, não está ensinando a palavra de Deus, porque olha, talvez ele tenha algum problema nessa área, nesse assunto, o pastor Billy não ensina sobre isso na igreja. Sabe? A pessoa coloca dúvida no coração da mesma maneira como Satanás colocou. Sabe, uma das características maiores que a gente tem quando começamos a duvidar do amor de Deus é começar a olhar para as circunstâncias da vida e achar que Deus está nos castigando. Se você acha que Deus está dando a você um payback, um castigo, por algo de errado que você fez, você está duvidando do amor de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus ama você. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Dois pontos. Agora vai dizer o quê? Qual é a demonstração? Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. Gente, não existe prova maior de amor de Deus. Não existe prova maior do amor de Deus, sabe por quê? A prova já foi dada. Eu vou dizer uma coisa para você que vai, você já deve ter ouvido isso, né? Em falar em segunda bênção. Não existe segunda bênção, existe uma bênção só, porque a Bíblia fala que quando Deus abençoou você, ele já deu tudo. Deus não fala assim, olha, eu vou guardar o melhor para o final. Não, ele já deu o melhor no início, não tem mais nada. Sabe, Deus já abençoou você com o sacrifício de Jesus, e a Bíblia fala que em Jesus está o sim de Deus para todas as coisas. Deus já abençoou você, não há necessidade de você duvidar. E quando Deus enviou Jesus para morrer na cruz por você, ele tomou todas as consequências das coisas erradas que você já cometeu e que você vai cometer. Então, não haveria nenhuma razão para Deus castigar você. Agora, existem consequências. Se eu tomar uma decisão ruim financeiramente, Deus não tem obrigação nenhuma de fazer um bailout para mim, de me livrar. Não, eu vou perder casa, vou perder carro, vou perder tudo. Ah, Deus está me castigando. Não, eu estou pagando o preço da minha estupidez. É diferente. É a mãe que fala para o menino, Joãozinho, não brinque com um copo de vidro. O Joãozinho desobedece, e aí então o copo quebra e ele corta o dedo. A mãe fala, Joãozinho, eu falei para você não brincar com vidro. Eu vou dar umas palmadas em você. Mas a mãe fica com pena, porque ele já cortou o dedo, ele já está sofrendo as consequências. Ele evitou a punição, mas as consequências vai ser o sangue saindo do dedo dele e a dor que ele vai sentir. Isso é consequência. Então, nunca duvide do amor de Deus para você. A Bíblia fala que não existe prova maior de amor do que aquela que Deus já deu. Número 4, seja guiado pelo seu próprio coração. Número 4, seja guiado pelo seu próprio coração. Quando a dúvida do amor de Deus foi estabelecida, o homem passou a ser guiado por aquilo que ele achava ser o melhor. Imagina, alguém diz para você, olha, Deus não tem o seu melhor interesse em mente. Então ele fala, bom, eu é que sei o que é melhor para mim. Já que Deus está me escondendo alguma coisa, é melhor que eu tome a iniciativa de correr atrás. Porque se Deus não vai me ajudar, quem que vai me ajudar? Então, eu vou fazer a minha parte. Eu vou me virar. Nem Deus me ajuda. Eu vou fazer sozinho. E foi isso que aconteceu. Olha só o que diz o versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável. Primeira coisa, gente. Observe a sequência aqui. Primeira coisa que aconteceu, ela viu. Mas antes dela ver, ela já tinha colocado algo no seu coração, que era dúvida. Então, ela viu e a árvore parecia agradável. Agora, tudo que você vai ver agora é, na verdade, um julgamento, resultado de um julgamento, de uma avaliação. Tá? Parecer agradável não é a mesma coisa que agradável. Ela não provou, ela só viu. E ela agora está estabelecendo um julgamento de valor, ou seja, vendo que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, está vendo? Ela não botou a mão, mas está tudo julgando o valor baseado naquilo que ela está vendo. E além disso, desejável, agora está levando lá para o coração, para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Nesse momento, ela estava sendo levada, ela e o seu marido, pelo seu próprio coração. Ou seja, o desejo nasce no coração. A Bíblia fala isso. O desejo nasce no coração. Interessante que a Bíblia diz em Jeremias 17, 9, diz assim, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem pode compreendê-lo? Gente, o meu coração, como não o meu coração de músculo onde o sangue circula, mas o meu coração como a faculdade espiritual, emocional, que toma decisões na vida, que avalia e julga as coisas, não é competente para determinar a direção da minha vida. A Bíblia diz assim: confia no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Não dependa da sua avaliação, não dependa do seu julgamento, mas confie no Senhor, dependa dele totalmente. É isso que a Bíblia diz. Então, quer arruinar a sua fé? Faça aquilo que você deseja. Faça aquilo que você quer. Esqueça da vontade de Deus, né? Deus não ama você. Você simplesmente faz aquilo que você quer. Sabe? Faz aquilo que você quer. Procura o que você deseja. Finalmente, se você deseja arruinar a sua fé, quando as coisas não saírem do jeito que você espera, culpe Deus. Põe a culpa em Deus. Afinal de contas, foi tudo culpa dele. Ok? Foi isso que aconteceu. O jogo acusa, escusa, começou lá no Jardim do Éden. Olha só o que diz o versículo 11, a segunda parte, até o versículo 13. Deus disse: você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ok, é interessante que quando o homem disse foi a mulher, ele não disse assim, foi a mulher que me deu. Mas ele disse, foi a mulher que me deste. Em outras palavras, na verdade, Senhor, a culpa é tua. Se o Senhor não tivesse, olha, eu estava muito bem aqui. Não pedi mulher. Né? Exatamente. Ele ainda falou assim, foi a mulher que me deste, eu não pedi. Exatamente, exatamente. Então, ele disse, ela disse, ou melhor, Adão disse, eu não pedi, mas o Senhor resolveu me dar essa mulher e foi ela quem fez isso. Na verdade, a culpa é tua. Porque eu estava muito bem, sozinho. Antes só do que mal acompanhado. Agora, está vendo? Viu? Viu o que aconteceu? Bom, novamente, gente, eu estou sendo sarcástico. Não é isso que eu quero que você faça. Eu não quero que você arruine a sua fé. Por isso eu vou apresentar o antídoto de Deus para o esfriamento da sua fé. Da mesma maneira que nós olhamos para uma história bíblica e vimos como foi que aconteceu esse esfriamento, esse afastamento, há uma história na Bíblia interessante. João, o apóstolo João, ele foi preso e foi exilado numa ilha e lá ele teve uma visão e nessa visão Jesus conversou com ele e Jesus levou ele para ver a glória celeste e Jesus falou assim, eu quero que você entregue mensagem às 7 igrejas que estão na Ásia. E uma dessas igrejas que Jesus mandou uma mensagem direto para a igreja era a igreja de Éfeso. E se você ler a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, é a carta mais teológica do Novo Testamento, é uma das mais belas epístolas do Novo Testamento, uma das cartas mais fascinantes, porque é uma carta que fala de Jesus, fala da salvação, é uma carta maravilhosa. Mas essa igreja estava com um problema sério. Olha só o que Jesus disse para essa igreja em Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, a primeira parte. Diz assim: contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. É interessante que aqui agora você vai encontrar 3 passos de restauração. Primeiro passo, lembre-se de onde caiu. Lembre-se. Deus precisa lembrar, não, ele sabe de todas as coisas. Mas nós precisamos. Por que é que Deus quer que nós façamos este levantamento na nossa vida? Por que Deus deseja que eu e você lembremos de quando foi aquele momento em que nós começamos a nos afastar dele, começamos a esfriar o nosso relacionamento com Deus? Porque nós precisamos ver o pecado como Deus vê. Gente, para nós, pecado é tudo igual. De verdade, na verdade, pecado é pecado, né? Mas o pecado, ele é danoso. Se você ler a Bíblia, você vai ver que, por exemplo, Davi cometeu um pecado muito sério diante de Deus. E o Salmo 51 mostra o pecado do ponto de vista de Davi. Ou seja, ele diz lá, contra ti somente pequei. E ele então, ele mostra como seu coração ficou pesado por causa daquele pecado. Mas em 2 Samuel capítulo 14, ou capítulo 12, versículo 14, nós encontramos o pecado na perspectiva de Deus, que é diferente. Deus disse assim, entretanto, uma vez que você insultou o Senhor. Eu gosto de uma versão que diz assim, você deu condições para que os inimigos do Senhor blasfemassem no nome dele. A versão antiga da Bíblia. Fala, fala. Você deu, lê a versão Almeida Revista e atualizada, que você vai ver. Lê a versão em inglês, a NIV também, não apresenta dessa maneira, mas você vê, por exemplo, a American Standard e outras Bíblias, vão dizer assim, você permitiu que os inimigos do Senhor blasfemassem diante dele. A seriedade do pecado. Pecado, gente, não é brincadeira. Sabe por quê? Porque o pecado custou a Deus a morte do seu filho amado. Então é por isso que é importante lembrar. É importante voltar atrás. É importante ver o quão, o como nós magoamos o coração de Deus. O quão sério foi o nosso pecado. E o que que levou, as consequências do pecado, o que que resultou. Segunda coisa que Jesus fala para a igreja de Éfeso, é arrependa-se. Arrependa-se. Arrependimento significa, basicamente, mudar a maneira de pensar. Geralmente, a gente confunde arrependimento com comportamento. A gente confunde, a gente acha que arrependimento é a pessoa parar de fazer o que está errado. Isso não é arrependimento. Isso é consequência do arrependimento. Você sabe por quê? Eu posso parar de fazer algo errado sem me arrepender? Posso. Eu posso. Por exemplo, o ladrão, se ele vê a polícia perto, ele para de roubar. A polícia está perto, ele parou. Está arrependido? Não está. Ok? É só a polícia sair, ele vai roubar de novo. O arrependimento significa mudança de maneira de pensar. Ou seja, é uma mudança de paradigma. É um paradigm shift. É você mudar completamente a sua maneira de pensar e de ver as coisas. Era essa a mensagem na igreja primitiva. Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados. O arrependimento, então, não é parar de fazer a coisa errada. Parar de fazer coisa errada é consequência do arrependimento. O arrependimento é simplesmente você começar a concordar com Deus, dizendo assim, realmente isso magoou o coração de Deus. Eu concordo com Deus agora. E aí vem a confissão. Foi por isso que Jesus disse, lembre-se de onde caiu e arrependa-se. É por isso que a Bíblia fala que Deus se arrependeu. Deus não se arrepende como homem, mas Deus mudou a sua maneira de pensar. Deus mudou a sua maneira de ver as coisas. Número 3, pratique as obras que praticava no princípio. Você se lembra quando você estava aceso espiritualmente para as coisas de Deus? Quando você primeiro encontrou Cristo, você tinha prazer de ler a Bíblia. A Bíblia era um livro tão extraordinário que você começou a ler em Gênesis. Você não entendia nada e você continuou lendo, não estava entendendo nada, mas continuou lendo. E você ficou com aquele entusiasmo, porque agora você queria conhecer sobre Jesus. Mas você leu, não falava nada de Jesus. E você fala, mas cadê Jesus nessa Bíblia? Aí você foi descobrir que Jesus só estava no finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento. Mas você estava entusiasmado. Você não sabia orar, mas você falava com Deus de uma maneira até engraçada, né? Porque você dizia, Deus, eu estou na vossa presença porque vós está... Aí você não sabia nem como é que conjugava o verbo, né? Vós está me abençoando, sabe? Porque você achava que devia falar bonito na oração, você não sabia como orar. Mas você tinha esse fogo interior, esse entusiasmo. O que que aconteceu? Você tinha esse fogo, esse desejo de falar das pessoas, da mensagem do Evangelho. E agora, você não tem mais esse desejo, você não tem mais, você está mais consciente das suas limitações e você está mais preocupado com o bem-estar físico, emocional daquela pessoa. Você não quer incomodar. Você fala assim, não, eu sou seeker sensitive. Entendeu? Se a pessoa me der uma pista que ela quer, eu vou chegar junto. Se não me der, eu também não vou. Eu não estou dizendo que você vai ser um crente obsesso compulsivo, não sei se posso usar essa palavra. Você vai ficar, toda vez que você entrar no elevador, você vai dizer assim, eu tenho que falar de Jesus para alguém aqui dentro desse elevador, deixa eu ver quem vai ser. Não, não é isso. É claro que se Deus levar você a fazer isso, você faz, mas não é que todo mundo vai ser assim. Você não vai entrar num ônibus e você vai falar assim, eu tenho que falar de Jesus para alguém nesse ônibus, antes do ônibus parar, antes de eu descer. Não. Mas se você começar a ter aquela preocupação pelas pessoas, tudo que Deus quer de você é a obediência e o desejo. É você ter a sensibilidade de saber quando Deus fala assim, fala com essa pessoa. É o que a gente chama no inglês do prompting do Espírito. É você receber aquele toque, você ouvir aquela voz interior. Há uma promessa de Deus, eu quero terminar com essa promessa em Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz assim, vocês me procurarão e me acharão. E aqui está a condição, quando me buscarem de todo o coração. Como é que você busca Deus de todo o coração? Quando você começa o seu dia com Deus. Ah, mas eu não sou um morning person. Eu não, sabe? Não, I don't care. Você é um morning person ou não. Você pode começar o seu dia com Deus. Você faça uma oração simples, dedique a Deus. Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo coisa extraordinária no mundo. Eu quero dizer que eu estou disponível hoje. Se o Senhor quiser me usar, estou pronto. Uma oração simples, mas comece o dia com Deus. Valorize a palavra de Deus. Dê atenção para o que Deus fala na sua palavra. Tenha esse desejo de explorar a Bíblia, de dizer, Deus, se o Senhor quiser me falar alguma coisa, eu estou pronto para ouvir. E ouça a voz de Deus. Comece a ficar sensível ao que Deus fala ao seu coração. Como é que você começa essa sensibilidade? Quando você começa a ter disposição de obedecer. Aí Deus vai falar. Porque Deus não vai perder o tempo dele de falar com quem não está afim de obedecer. E por último, tenha prazer de estar com o povo de Deus. E seja consistente com esse prazer. Tenha prazer de estar com o povo de Deus, porque você vai estar com o povo de Deus para todo sempre na eternidade. É o que você vai fazer lá. Você vai dizer assim, mas então lá o céu vai ser muito chato, porque olha, esse povo de igreja é um povo chato. Eu vou porque eu tenho que cumprir minha obrigação de ir à igreja no domingo, mas que é um povo chato. Não, se você olhar do ponto de vista, se você olhar do ponto de vista de uma pessoa que não tem o conhecimento de Deus, talvez seja chato, mas se você pensar que aquela pessoa que você acha que é chata tem orado por você, quer abençoar a sua vida, e que aqui, quando todo mundo virar as costas para você, quando todo mundo te largar e for embora, os seus irmãos são aqueles que vão ficar com você. Eles não vão largar você, não vão te abandonar. Então você vai ter prazer de estar no meio do povo de Deus. A minha oração é que ao invés de esfriar a sua fé, você vai aquecê-la. Você vai acendê-la. A sua fé vai ser tão quente que vai ser uma fé incendiária. O que é uma fé incendiária? Uma fé que alastra com fogo, porque você realmente tem uma fé vibrante em Deus, uma fé viva. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo encorajamento que o Francisco nos trouxe hoje, Senhor, de sermos sensíveis à tua voz e alcançarmos os teus filhos que estão perdidos pelo mundo. Senhor, nós queremos que o nosso relacionamento contigo seja um relacionamento crescente, maduro, um relacionamento, Senhor, que a nossa fé possa ser essa fé contagiante, uma fé de alguém que conhece o Senhor, que anda com o Senhor. Ajuda-nos a chegar a este ponto. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.